controle 119-35, transponder 5155. O Gol no 394 autorizado, nível 320 para o Galeão, vai via o Pêsulo 14, decola na Gole Eval, mantém a proa Crate, mantém a proa até 3000, controle 119-35, transponder 5155. Proteja o Gol no 394. Gol no 394, correto, chame quando pronto no portão 07. Alô, Trip 5489, remoto no 3, pushback, acionamento. Confirme quem chama, fala. Trip 5489, remoto no 3, pushback, acionamento. Gente, o Trip 5489, aguarde para o push, irá parquear um Fokker 100 da Oceanello para remoto no 2. Após o mesmo parquear, está autorizado o push e acionamento. Na remota 1 no 3, o Trip 5489. 5489, após o parqueamento da aeronave, está autorizado o pushback e acionamento. Trip. O Gol no 394 no 7 para push e acionamento, pronto. 7, Gol no 394, aguarde para o push e acionamento. Capitão 8001, push para F6702, antes da Juliette. Abjet 6702, ingresso no pátio 1, no portal 08. Livre, ingresso 08. No câmbio. Prefiro o Tauta 001. No gate 11, push back acionamento. Autorizado, reposte táxi. 8001, iniciando. RDME da pista 28. RNAVE da 28, obrigado. 6193, da presente, está autorizado Serra Vitor 363, em decisão 2500, 10, ajustado no 012, responsabilizado no final, RNAVE. Gente, proa do 3 do Serra Vitor 363, desce até 2500, autorizado o procedimento, reportará estabilizado. Obrigado. O Guardião 01, prossiga. Autorizando a decolagem proa norte, visual para a aeronave nacional da 197. Estimado de 5 minutos, piloto comando capitão, Reinaldo, proa V, padrão. A torre 118 decimal 6 e o transponder 0115. Colagem. Pronto, a decolagem imediata. Gente, Guardião 01, vento 220 graus com 109, reporte fora do solo com proa norte, Guardião 01. Tem condições de prosseguir visual na proa 065? Acionamento e táxi, chame a torre em 118 decimal 6, informe o POB e o Fátio que se encontra. Mike Quebec no solo aos 14, está autorizado, backtrack, vou ligando pista no 7. Foi Salvador, tá 3661, boa tarde, pode esperar da 28. Mantém ponte para tá 3661. Para o Pronorte, Guardião. Pronorte, 9.35, Guardião. Pronorte, 9.35, grato. Capital Tower, Trilha Sabaquistá. Conta em risco, autorizado o acionamento. 4.4.2. Salvador, Força Aérea 2.7.3.3. Força Aérea 2.7.3.3, prossiga. Plano para posto seguro no 80, sente da ECO. 7.02733, número 3 para cópia. Passado por quantas milhas? Recursão, está por 10 milhas do Guardião. Sente Guardião 01, ainda na escuta do controle, em condições visuais. Escuta permanente, 01. Power, Chile Quebec Serra. Quase confirmando a torre no 186. 186, boa tarde. Boa tarde. Força aérea 4473, pronto, cópia. 4473, tá pronto pra cópia. Autorizado, pista 28. Informe com pista molhada, vento 230 graus com 07 nós, ajuste 1012, os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados. Positivo, ciente, nível de pouso 28 com 924. Oi, Salvador, poderia confirmar o motivo do aguardo do grave que fez com a pista parte da base? Devido ao grande número de tráfego, no momento o Bravo C Foxtrot está livre de táxi, pode ingressar na 17. Livre de táxi, Bravo C Foxtrot. Vamos voltar pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, and are you have conditions and to land runway 35, wind 230 degrees 08 knots. I'm not sure. Request land runway 35. Kilo Quebec Serra, and report on final runway 35. Kilo Quebec Serra. Serra. O táxi. Reporte pronto para o táxi, o Força Aérea 4473. Tá pronto para o táxi. Bruno 600, ali mantém pista 28. Ali mantém 28, 600. O 924 no solo aos 15, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo 21.9 antes de ingressar na taxiway Alpha. 21.9 antes da Alpha, 924. Tá 8001, aguarde para o táxi. 8001 mantendo. Solo campeão, 4473, tá pronto para o táxi. O funcionário 4473, corrigindo apenas o transponder, 2640. Pela sua, transponder 2640. Autorizado táxi, até a taxi e até. Reporte para cruzamento da pista 28. Tchau, que eu para o cruzamento. Botão 8001, prossegue o táxi via Juliette, Alfa, reporte antes da Delta. Juliette, Alfa, chamante da Delta, tão 8001. Solo 924, livrou a pista. Sente com 1924, ingresso na taxi Alfa, quilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1, no voo 1924. 1924, copiou? Alfa e Kilo, Pátio 3, 1924. Gente, reporte para ingresso no Pátio 1. Reporte para ingresso 1. O Gol 1394, observando a passagem de um Airbus da TAM, autorizado o push acionamento no portal 07. Após o Airbus, push acionamento no 07, no 394. Solo Salvador, passaria 2230, aguardando a autorização de tráfego com 580. Gente, passarei 2230, aguarde mais um minuto. Ok. Alô, Salvador, 4473, na rota para o cruzamento. Funcionário 4473, mantenha a posição no front da pista 28, aguarde para o cruzamento. Mantenha a posição, aguardando para o cruzamento, 4473. Salve, Salvador, funcionário 2733. Cara 2733, número 2 para cópia, aguarde 2 minutos. 2 minutos aqui, só para informação, estamos com autoridade a bordo, se puder utilizar. Ciente. Decolagem autorizada da pista 28, vento 250 graus, 05 nós. Ajuste 1-0 no 2. Nível decolagem 28, 600. Ataque para a porta, espera, pronto. Ciente, aguarde. Bravo 6 Foxtrot está autorizado a ingressar na pista 17, vai reportar na cabeceira 35. Alinhando e pronto para a decolagem na 35, o Bravo 6 Foxtrot. 01. 924, prossegue táxi via pátio 3, portal 062. Pátio 3 para o 612, 924. Salvador, é o TAM 392. Autorização para para Maceió. 3192, número 3 para cópia, aguarde. Número 3 para cópia, aguarde, TAM 392. O 4472 está pronto para cruzamento mesmo, se possível. Mantém a posição devido a tráfegos alinhados na pista 28. Mas deve estar mantendo a posição. Maceió, a proa 3.1935, começo 600. Prossiga. Só confirmando, a pista já está operando em toda extensão ou não? Os últimos 90 metros da pista 28 estão impraticáveis. A pista disponível é 2915 metros. Obrigado. Funcionário 2733, ponto cópia. 3193, confirmando? Seu ativo está passando Sierra Vitor 364, baixado e travado. Cliente chão 3193, tem pouso autorizado, pista 28, vento 250 graus com 07 nós. Ajuste 1-0-1-2, informa pista molhada. E os últimos 90 metros estão fechados. Cliente 93. Sonde 0263. Autorizado Salvador, ponto seguro no 80, decolado 28, mantém a reta até 3.000, após gole DCT, transponde 0263, controle 3935, 2586. 02733, reposte quando pronto para acionar e táxi. Está pronto para acionamento. Autorizado, reposte para o táxi. Portarei. O Gol no 394, 147, 3 horas e 36, Campinas, pronto para o táxi. Confirmar o POB? POB do Gol 1394, 147. Sente Gol 1394, prossegue o táxi via Juliette, Alfa, reporte antes da taxiway Golf, ajuste no 012, torre 118, decimal 6. A torre 118,6, ajuste a 1012, vai via Juliette, Alfa, reporte antes da Golf, Gol 1394. Gol 35489. Para o táxi POB 41, autonomia 4 horas, alternando Salvador. Confirmando, é o 35489. Afirmativo, na sequência do Gol. Gol no 394, autorizado táxi até antes da taxi Delta. Mantenha a posição antes da Delta. O 35489, confirme os dados novamente. POB 41, autonomia 4 horas, alterna Salvador. 85489, segue o Boeing da Gol, via Juliette Alfa, mantém a posição antes da Delta. Afirmativa, aguarda antes da Delta, trip. Treme M1, está autorizado a linha e manter, pista 28. Ali mantém, tá, 3661 na cabeceira 28. Torre Salvador, boa tarde, eu tá 3566, senhor. Tá 28 também. Sim, eu mantenho a posição, tá 3566, boa tarde. Mantém, tá 3566. Tá 3193 no solo, aos 23, vai liberar a esquerda, vai manter a posição antes de ingressar na taxa real, fechamos o solo no 21.9. Evro Eco, mantém antes da alfa 3193, chama a senhora. Pronto para decolagem, vai você, Fox. Estou vendo aqui no exato, mantém a Delta. Gol 230, passarelo, pronto, cópia. Aguarde para a cópia, passarelo 2230. Salve Salvador, muito bom dia, tá 3193, livrou na... Tá 3193, ingresso táxi aí, Alfa, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Confirme pro 3193. Agilizando o táxi via táxi aí, Alfa, quilo, pátio 3. Agilizando via Alfa, quilo, pátio 3, vai reportar para ingresso pátio 1, 3193. Salve Salvador, confirma após a passagem do Airbus que está com condições de prosseguir para o ponto de espera, para o 4473. Afirmativo, após o TAN livrar a taxi Alfa, prossegue o táxi via Alfa, reporte antes da Golf, o ajuste no 0-1-1, torre 118, decimal 6. Pronto, após a passagem do TAN, prossegue para o ponto de espera, ajuste no 0-1-1 e até o 123, 4473. 5245 até. Tá 3192, aguarde para a cópia, ainda não temos autorizado. Aguarde para a cópia, mais um minuto. Mais um minutinho, e o pushback está autorizado? Negativo. Aguarda então para o pushback também, tá 3192. O Gol no 394 vai seguir o Força Aérea, a sua frente, como número 4 para a decolagem. No ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 6. Gol no 394, segue o Força Aérea no ponto de espera, chama a torre 118,6. 35489 vai seguir o Boeing da Gol, número 5 para a decolagem, próximo ao ponto de espera da 28, chame a torre em 18.6. Tá 3192, mais um minuto para a cópia. Não, tudo bem, apaguei, tá ouvindo um ruído de fundo, alguém tava bloqueando alguém. Só para confirmar, obrigado, toma escuta. Ok. Para ingresso do ONU, tá 3193. Tradução, tá ali matando. 5, 3193. Fala com o Sara 2733, pode pro táxi. Sara 2733, autorizado o táxi até Taxi Hotel, reporte para o cruzamento na pista 28. Porta na hotel. Solo trip 5489, está livre para seguir na Alfa? Afirmo, prossegue o táxi via Alfa, segue o Boeing da Gol, próximo ao ponto de espera, estou em 18.6. 18.6, chamaremos. Fala, patrulha 2230, aguardando sua autorização. Pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da pista 28, mantém a proa até cruzar 3.000 pés, após curvar à esquerda no perfil Gole, Eval, voando DCT, controle 119.35 e o transponder 5140. Bote, o Bravex é bote. Controle Salvador, o Papatango está ali passando. Puxe, acionamento. Remota 1-2. Passarela 2230, corrigindo remoto 1-4. Autorizado o. Corrigindo remoto 1-2. Autorizado o push acionamento, reporte táxi. Ok, papai. Tá 3192, pronto, cópia. Pronto, cópia, tá 3192. Tá 3192, autorizado o Maceió nível 330, decola da pista 28. Via Upper Whisky 58. Manterá a proa até cruzar 3.000 pés no perfil Aron, transição Melim. Controle 119.35 e o transponder 5401. Copiado, está regressando para Salvador? Atena, retorno a Salvador. Tente, o mesmo hora está a 4 milhas, 4 milhas 12 horas. O Guardião 01, estou seguindo em condições visuais, reporte visual com tráfego. Tempo do avião agora batendo 250 pés, reportará visual contrário. Ataque próximo ao Tempo do avião já é contra o Cudo do Bahia. Ok, batendo o Marroqueiro, ataque para terra. Afirmativo, o avião batendo a Bahia. Mantenha a proa e chame o controle em 119.35. Tem um bom voo, boa tarde, tem 3661. Mantenha a proa e chame o controle em 1935, tá 3661. Boa. Gente, o Guardião 01, aguarde transferência. É, aguarde transferência 01. Controle, matando, abraço. 01. Sara 2733, prossegue o táxi via Alfa, Golf, via Alfa, reporte antes do táxi Golf, o ajustando 0111, torre 118.6. Poderia confirmar? Prossegue o táxi via Alfa, à sua esquerda, para o ponto de espera da pista 28, o ajustando 0111. Gente, mas 0111 está na Alfa, chama a torre, próximo ao ponto de espera 118.6. Tarde, Azul 4064. Boa tarde, Azul 4064. Senhor, identificação, desça nível 050, chegada Cari. Identificação, desça no 050, Cari, Azul 4064. Ciente da informação, ECO. Azul 4064, a intenção é total RNAV para a pista 28. Confirmando a RNAV? Afirmo. Sim, Azul, após ser autorizado. Graças. Hotel Guardião em Itapuã. Torre 186, Guardião 01. 386, Guardião. Alfa Vita Juliette, controle. Chega. 28, mantém a proa até 3 mil pés, após curva à direita, no perfil com a saída Aron, transição Melim, controle 119.35, o transponder 5156. Estou agilizando ao máximo, vento 260 graus, 05 nós, ajuste 10, 111, reporte no solo controlado, guardião. 110, 111, agilizando, guardião. 6, gol 1924. 1924, correto, chame quando pronto no 062. Para o táxi, o TAM 3192-175-345, Aracaju. Sente o TAM 3192, táxi à direita, via Índia, Alfa. Forte antes da Taxiway Golf, o ajuste 1011. 1-0-1-1, repartado, Taxiway Golf, via Índia e Alfa, TAM 3192. Azul 4064, da presente, está autorizado, Serra Vitor 362. Está presente, Serra Vitor 362, Azul 4064. Guardião, após o cruzamento de hoje da 28, sinal 454. Sente, pouso autorizado, Guardião 01, chuva leve no campo, vento 260 graus, 08 nós, Guardião. Sente, 01. Autorizado a decolagem da 28, vento 260 graus com 07 nós. Ajuste 1-0-1-1. Autorizado 3566. Da barra, frequência livre para coordenação. Autoridade para cá, para a barra. E uma antena 28, vamos no 333. Salvador, muito boa tarde, o TAM 8001, mantendo o ponto de espera, cabeceira 28. Gente, TAM 8001, boa tarde, mantendo o ponto de espera. Mantendo 8001. 288. 1264, 288, TAM 36, é hora. Próximo Taxiway Golf, chame a torre em 118, decimal meio, ajuste 1011. Jet Alpha Golf, chamar a torre em 118, decimal. 118 decimal meia. 118 meia, gente. Aparece. 566 decolar 233, chama agora o controle em 119 decimal 35, bom voo. Chama o controle, tá 3566. 118 meia, tá 392. Controle Salvador, boa tarde, 3566, decolou, mantendo a proa até 3000, conserva. Então 3566 está livre da restrição, da saída Aron, subo nível 190. Ok, mantém Aron 190 subindo, 3566. Travex Ray Fox, controle. Travex Ray Fox na escuta, consigo. É passado por quantas milhas em Salvador? Até 20 milhas. Copiar. Azul 4064, após o Serra Vitor 362, voo 363, início de até 2500 pés. Está autorizada a final aeronave, reposto estabilizado. Ok, após o Serra Vitor 362, Serra Vitor 363 e descendo para 2500 pés, Azul 4064, chamará na final aeronave. Controle do 3566, eu volto direto na Pro de Auron para evitar formações. 3566. A linha mantém, então, 8001. Controle azul 4064. Prossiga. Entendeu então que já está autorizado para descer para 4000, né? A altitude no Sierra Vista 362. Afirmativo, após o 362, 2506. Afirmativo, o ajuste 1012. Passado. Bono 333, decolar 236, mantenha próximo controle em 199, decimal 35. Então, bom voo, boa tarde. 935, boa tarde, 333. Controle Salvador, eu Gono 333. Gol 1333. Contato radar, saída gole. Bom nível 360, livre da restrição. 360, sem restrições, no 333. O visto de viagem está regressando para Salvador? Está regressando até 20 mil, senhora. Copiado. Autorizar a decolagem da pista 28, vento 1, 270 graus com 03 nós. Ajuste 1011. Vai iniciar 8001, 1011. Salvador, Golo 394, ponto de espera da 28. Gente, mantém o ponto de espera, Golo 394. Mantém. Pulsar é 4473, autorizado a manter pista 28. A luz mantém 4473. Era 4473, informe que sua decolagem, corrigindo, faz como a rota é DCT, vai ser a decolagem da 28 com curva à direita após a decolagem na saída Aron e após DCT. Após decolagem, curva à direita, Aron e após DCT. Cabo 4473, aliado, é pronto. Afirmo, Sociedade 4473, aguarde para a decolagem. Decolado aos 38, chama agora o controle em 199, decimal 35, boa tarde. 1935, 8001. Decolou, tá 8001. Tá 8001, contato radar, saída Aron, tá livre da restrição, suba nível 330. 330, entendeu que está autorizado de voar direto a Aron, está 8001. Tem mais sim. 3566, agora com o centro Recife, 12685-2545. Para com o centro Recife, 12685-2545, está 3566, bom dia, obrigado senhor. Controle Salvador, gol no 648. Gol no 648, boa tarde, senhor, identificação, autorizado nível 050 na chegada cara. Ok, está passando zona agora, solicita o voo Sierra Vitor 362, pro Reinaldo da 28, gol no 648. Autorizado, Sierra Vitor 362, no 648, solicita nível 050. Ok, pro 50 na pro do Sierra Vitor 362, grato, gol no 648. 3, decolado aos 40, mantenha pro e chama o controle em 119, decimal 35. Então boa tarde, bom voo. Até da pro, 6935, grato, boa tarde. Juliette, desça até 1.500